É isso aí. Voltando em 2003 para 2004, ao Cubo começava assim com essa música nas rádios de São Paulo para todo o Brasil. Joga a mão e vem, vai. Gemidos numa noite de domingo, madrugada, lágrimas em gotas, em pingos, são enxugadas, vozes soadas com gritos em doses meio falhadas. Abraços em amigos que trazem uma palavra. Lembrança já vem da pequena criança que nem tinha maldade na mente. Independente da mãe, que era crente no pai, era apenas um garoto inocente. Lembranças da criança em seu colo balançado, quando triste ainda com fome, em seu colo só que chorado. Sua mãe lembra da sua formadora, do prezinho bom menino. O aniversário de 5 aninhos, e pra comemorar o aniversário tinha uma vá de criança em volta de um bolo feito de fubá. Com seu pai desempregado, não tinha dinheiro nem pra mistura. Sua mãe sem poder dar um presente sentia culpa. Sabe quando eu lutei estava da sua idade o mais ligeiro, capulava aula pra empinar bico o dia inteiro. Era novo, mas se ligava no movimento. De pouco em pouco lhe falavam que ele tinha mó talento. Um dia ele viu um maluco com um beat muito louco, pediu igual pra mais, que tomou rock no coco. Não entendeu porque outro podia ter, e ele não. Estava cansado daquela miséria, de toda aquela situação. Com 13 anos de idade recebeu um bom presente da malandragem de onde morava. Ficou contente, uma proposta, 100 reais pra levar. Mercadoria era fácil, é só entregar. E depois só alegria. Chegou esse garoto em sua casa esse dia, com mistura, sacolas de Danone, a referia. Surpresa, sua mãe quando abriu a geladeira, você mal e seu filho com seu marido a noite inteira. Da onde você arrumou? Que mercado você roubou? Nunca disse não, não se sou. Mãe, não roubei, esse dinheiro eu conquistei, ganhei com o esforço do meu serviço, é isso. Você nem trabalha, menino, quem te deu serviço assim? Tão novo, tão cedo. E mesmo assim, isso é estranho pra mim. Onde é que tem blá, blá, blá, blá, blá, blá. Foi ser mal a noite inteira, mas pra ele valeu a pena. Foi diferente de outros dias, dormiu de barriga cheia. Acordou cedo, disposto, sem medo, para o trabalho. Entregaram uma arma na mão desse frangalho. Disseram que ele teria que comprar uma dívida. Que se pá, ele teria que matar. Gelo falou pros malucos, aí não dá. E os malucos disse, tá na chuva, é pra se molhar. Quer coragem, tó, cheira dessa carreira, que com isso aqui cê vai ter coragem pra matar a noite inteira. E assim foi se tornando mais psico da quebrada. Matar passadores sem dó, ossos do ofício só pelo pó. A cocaína lhe fazia mais homem nessa sangria. Um dia ele matou um homem com 15 tiros, ainda ria. Sua mãe, sua amiga de corrida, vida inteira já previa, sentia o que no futuro não acontecia. Sabe quando eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei, não tinha dinheiro mais. A minha parte, meu Deus, eu sei que eu fiz. Sabe quando eu lutei pra fazer você feliz? Eu te eduquei, não tinha dinheiro mais. Ensinei a minha parte, eu sei que eu fiz. E certo que um jovem que era tirado pela maioria, só porque dizia que era crente e Jesus em sua vida sentia, parou esse garoto e disse pra ele mudar de vida, que aquela era a sua chance, que Jesus o ajudaria. Nem deixou o crente terminar, já saiu socado, tá no coronhada, na cara e na nuca do fulano, gritando, tá tirando, que mudar de vida, tá tirando, quer que eu bote a passar fome? Eu sou malandro. Ele se achava mais homem que qualquer um. Uns diziam que ele tinha jurado tal de Mussum. E na